princípio Deus criou o mar e a terra, e lá de cima viu que era bom. A ciência tenta, mas não explica toda a perfeição da criação.